lugar que eu desejo mais do que estar ajoelhado aos seus pés. Tua presença me abraça e me aquece. Que em todo tempo meu ser clamo a ti. Este templo com a tua graça, isso é que me basta. Isso é que me basta. No culto eu te busco, no secreto eu te encontro. E a recompensa é sentir tua presença. Sou tua casa. bem-vindo, Senhor. Como é bom sentir